sabe o guerreiro que sabe o que quer, que luta pra fé, que move a montanha, que quando eu defendo, o fé se dói. Que ganha o respeito da quebrada do preto, das pretas dos pretos. Com todo respeito, represento o quê? Um preto onde eu moro, a quebrada é bem louca. Que aguenta que morre com tiro na boca. A boca que mente, que fala demais, é que perde os dentes e acaba com a paz. A paz é ilusória, só vende o velório. É treta caixão, entendeu meu trutão? Separe e analise que quantos na vida tiveram um tal. Mesmo que coitado no grito do assalto, meu lugar é embaçado, caminhada implacável. É implacável minha forma de pensar. É implacável meu jeito de agir. É implacável, foi Deus que quis assim. De churi no mundão, estilo gangstão. Empunga nas trincheiras, trutão, então firmão. A vitória é inevitável. Sai da reta, rameloca, caminhada é implacável. Sabe como é, vacilou, não fique em pé. Na caminhada implacável tem que ser. Cada minuto que vem representa uma nova chance pra tentar mais uma vez. Abro os olhos, vejo o sol, não caia de novo na mesma armadilha. Quem foi que afirmou que a fé que move montanhas não muda uma vida? Por mais que sofrida, sentindo as dores da alma ferida, o que alivia vem do céu, acima das dúvidas está nosso guia. Sei que o clima que impera não é o de paz, mas quer saber, isso pra mim é só um motivo a mais. Dificuldade quem é que não tem? Quem não precisa de várias de 100? Me diga, reflita, a batalha da vida mostra quem é quem. Criamos nosso espaço no mundo guerrilhando. Dá até pra ser cobrado, não faz parte dos planos. Porque a perifa sempre foi nosso habitat. E pra trincar, a apologia positiva tá no ar. Pra somar com quem é rocha, não é só mais um fraco. Cadê você que disse que era nós pra